no ar, Nominata 616. Pessoal, estamos começando aqui mais um Inominata 66, realmente mantendo a frequência aqui, ó, nosso terceiro Inominata 66, desde nossa grande parada. E como vocês já sabem, eu sou o Coveiro e o podcast de hoje é sobre um dos personagens, um dos vilões preferidos, né? Pra quem gosta do Capitão América, esse daí tá no meu top dos vilões do Capitão América, tá entre lá no pódio. E como eu não podia estar falando sobre ele aqui sozinho, vou passar agora para meus colegas. Temos três convidados aqui hoje. Começando pelo Rafael Felga. Oi, aqui é o Felga. Vingadores realmente são daqueles sistemas de segurança que a gente ouve aí no rádio, limpando, né? De vez em quando tem umas invasão lá que é aplicado, hein? É culpa o Scott Lang, ele é que é o responsável pelo sistema de segurança dos Vingadores. Paulo Arthur. Aqui é o Paulo Arthur. E o Zemo leu as revistas dos Vingadores do Stan Lee, do Englehart, do Jim Starlin, que qualquer um entrava pela mansão dos Vingadores pela porta da frente e tava tudo de boa. É, era só bater, né? Bater bem forte, né? Não, olha que o Gavião e o Guirush nem precisavam. Eles abriam e foda-se. E por fim, mas não menos importante, nosso editor de podcast, Wellington Magaren. Aí é só Magari. Aqui a gente não vai falar do filme do Garoto de Ferro, mas também vai ter Homebreaker no título. Homebreaker? É home alguma coisa no filme, sabe? Tá bom. Tudo home alone, home. Bom, a gente aqui vai falar sobre o Helmut Zemo. Aproveitando aí a deixa de que tá saindo a série do Falcão e o Soldado Invernal, é a volta do personagem, né? Do Barão Zemo. Né? E que finalmente está bem caracterizado, está usando máscara, né? Era uma coisa que os fãs reclamaram um pouco do filme da Guerra Civil, e agora finalmente ele aparece caracterizado, né? E com certeza vão aprofundar ainda mais o vilão, né? É, ele deve estar chegando aí, né? Para quem está acompanhando a série, ver que ele teve um pequeno teaser no segundo episódio, e no terceiro, finalmente, ele dá as caras e mostra que veio, né? Só que pra falar sobre o Barão Zemo, né, sobre o segundo, quer dizer, não é nem o segundo, né, porque é uma linhagem grande da família Zemo, né? Só que pra gente, né, pras histórias e quadrinhos, ele é o segundo, né? É o Helmut, filho do Harry Zemo. Ficaria muita coisa pra falar. Em certos momentos, a gente já falou sobre esse personagem aqui. A gente já destacou bastante ele, quando a gente tava fazendo aqueles episódios comemorativos dos 75 anos do Capitão América. A gente vai voltar a falar um pouco sobre isso aqui, mas vocês certamente devem voltar para esses podcasts. São podcasts até que eu, ouvindo de novo, né, me diverti muito com as maluquices que a gente explorou lá. E esse podcast aqui, a gente vai pegar esse comecinho do Zemo, vai trabalhar ele, mas o que a gente queria destacar mesmo é a primeira grande vitória de Zemo. É, pra quem é leitor dos quadrinhos, sabe que depois dessa história, né? Que é uma história que ele não apenas se tornou o vilão do Capitão América. Nesse momento, ele é o cara que conseguiu colocar os Vingadores de joelhos, né? É, o Helmut Zemo teve sua grande mudança de caráter, de personalidade, naquela série, né? Aquela né, que série, na revista mensal, né? Mas depois se transformou em encadernado, né? É bem conhecido, bem famoso, é o favorito de muitos fãs, que é o Under Siege, que é o Sob Cerco. Depois dessa história, você vê que a guinada do personagem, tirando um ou outro escritor que meio que deu uma escorregada, mas o personagem mudou completamente. Claro que isso foi construído aos poucos, né? Mas se tornou o Zemo que todo mundo ama odiar, né? O Zemo realmente que ele é um cara ruim. Ele é um vilão que mostra que pra vencer você não precisa só espancar o personagem e colocar ele derrubado na lona. Tem outras maneiras de você desequilibrar o personagem, o seu inimigo, né? Não só fisicamente, mas também psiquicamente, né? Mentalmente. E é isso que mostra essa série. Então o nosso foco principal, quando você ouvir esse podcast, vai ser essa série. Como vocês sabem, Zemo tem muita história daqui pra frente. Enfim, lá pro final a gente vai dizer em que momento a gente para e por que a gente vai parar. Tá? Então, passando aqui para os nossos amigos aqui, eu tenho a presença de Paulo e Felga, que estavam nos podcasts dos 75 anos. O Magara chegou a participar de uns, não foi, daquela época? Foi, participei do Mark Waid. Isso, do Mark Waid. Acho que foi o último daquela época, não? É. Agora eu tô meio perdido. Não quis fazer do John Walker? É, e do John Walker a gente acabou pulando naquela época, que era uma época muito grande do Mark Gruenwald, né? Mas, enfim, a gente agora vai voltar um pouco atrás e relembrar daquelas edições assim, do começo do Zemo, né? E é importante relembrar porque é meio que uma construção do personagem para chegar onde ele chega nesse ponto da história que a gente vai destacar mais aqui nessa série. Quem é que quer começar a relembrar da grande primeira aparição do Helmut Zemo, né? O Paulo já tá aí, começou mal, começou vexamoso, cara. Eu tava, acho que, revoltado naquele podcast, né, Paulo? Tava muito revoltado, mas faz sentido. Porque a trama em si chega a ser um mini clichê na história, que é mais ou menos, existe um vilão misterioso que sabe quem é o Steve Rogers, tá atacando ele, o protagonista não sabe quem é, o capitão não sabe quem é, fica pensando em vários, pode ser o Caveira Vermelha, pode ser o Zemo, pode ser esse, aquele, porque tinha que ser alguém do passado dele, que conhecia as coisas dele, queria vingança, mas ele não sabia quem era. E detalhe, o vilão queria que ele sacasse quem ele era. E o Steve Rogers não sacou até ele se revelar, né? Que ele dava pistas, assim. Uh-huh. E quando eu digo que é um clichê, porque quando chega a revelação, é um personagem, entre aspas, novo, que normalmente morre e nunca mais é citado. De cabeça, eu consigo lembrar, por exemplo, do Carniça nas histórias do Homem-Aranha, da mesma época, inclusive. Foi uma saga gigantesca pra chegar num vilão de uma nota só. Voltando aqui, aí chega no final da história, parece ele consegue capturar o Steve Rogers, e ele não é o Barão Zemo, ele é o Fênix, só que ele está vestido com uma fantasia de carnaval multicolorida. A motivação dele, quero vingar meu pai, blá, blá. Tudo bem, meu pai era tão idiota que ele colou a própria máscara e poderia morrer de fome a qualquer momento, porque não ia nem se alimentar, mas a culpa é sua! Aí ele vai lá, faz o plano Chapolin dele, que no final das contas o capitão dá 3 piruetas, o cara se joga e cai dentro do tonel com a mesma cola que tinha colado a máscara do pai na cara dele. Uhum. Aí o capitão, ele assim... Ótimo, mais um vilão descartável de uma edição só, que eu espero que nunca mais apareça, porque o uniforme brega. Aí depois disso, ele nunca mais olhou no espelho, porque ele criou o Nômade, que todo mundo sabe que, né, consegue ser mais caprichado que o Fênix. Ele, o Capitão América, tá? Tá falando de Steve Rogers. Bom, o Paulo tem toda a razão de estar revoltado porque eu estava, porque eu não conhecia, não tinha lido, acho. Ou não tinha associado na época que li, mas acho que não tinha lido antes, não. O Zemo saindo com essa fantasia. E o Zemo, pra mim, eu acho que quando eu fui conhecer ele, já foi no final da fase do Di Matteis, mas certamente o que mais te marcou é justamente o Wanda Siege, que é uma das minhas histórias preferidas dos Vingadores mesmo. Então, pra mim, foi um choque, porque ele tá meio ridículo, ele é uma criança meio birrenta, né? Na verdade, ele é um jovem ali. Querendo ou não, ele aparenta ser mais jovem que o Capitão América. E ele tá revoltado com o Steve Rogers, por conta, não só porque o Steve Rogers matou o pai, não foi só por conta disso, foi porque o Steve Rogers mudou a personalidade do pai, né? Segundo ele, antes do Steve Rogers derrotar o Barão Zemo pela primeira vez, né, ele era um cara super legal, um cientista da Hydra, super feliz, ajudava os projetos, adorava a mãe, adorava o filho, chegava em casa super feliz, tal. Um homem de bem, né? Um homem nazista de bem, né? E aí, de repente, o pai endoidou da primeira vez que foi derrotado, né? Ele ficou meio psicose, assim, tem que derrotar o Capitão América. Piorou quando a máscara colou na cara dele, e aí ele se separou da esposa, a esposa morreu de desgosto logo depois. E o filho ficou nessa, meu Deus, meu pai, ele não enxergava a maldade do pai, isso, meu pai mudou completamente, porque esse maldito americano do mal desgraçou minha família, destruiu minha família. O Helmut não conseguia enxergar a maldade no pai, mas o Hench, ele não conseguia ter visão periférica, o que é bem pior. Pois é. E aí, como o Paulo falou aí, a história acaba naquela incógnita, né? Porque ele caiu naquele adesivo X, né? Ah, vale ressaltar, né? Ele tava doido pro Capitão América reconhecer ele. A fantasia de Fênix era pra mostrar que era um vilão antigo dele ressurgindo das cinzas. Aí o Capitão América fazia assim, não tenho a mínima ideia de quem é. Aí, não, eu estou soltando esse raio, raio mortal, X, alguma coisa assim. Você deve lembrar dele. Aí ele, rapaz, me vem à mente, mas não sei qual era o vilão que eu tinha que usava isso. Aí ele, e esse tanque de adesivo X? Aí ele, é o Zemo, mas você não morreu. Não, eu sou o filho dele! Então meio que era um vilão que era uma criança birrenta na época. Era completamente desmoralizado. É um vilão que ali tava se sujeitando a uma desmoralização, entendeu? Então é quando ele morre ali e fica mais de 100 edições, eu acho que foi mais de 100 edições sem aparecer, você nem dava fé que o negócio ia dar certo, né? Só uma coisa aqui, pessoal, pra quem é fã do Homem-Aranha, é só você lembrar do Caçador Sinistro. Eu sou o filho do Kraven pra me vingar. Morreu. Enfim, essa história aí, pra quem quiser ouvir, tá no nosso podcast sobre o Capitão América da fase do Steven Gerhardt, mas a edição tá no Capitão América 168, tá? Capitão América lá da mensal original dos Estados Unidos, tá? E aí ele ficou mais de 100 edições desaparecido, graças a Deus. Algum de vocês ainda quer falar sobre isso? Magaren ou o Felga? Eu não tinha lido essa fase. E quando vocês falavam, eu tava pesquisando aqui. Só o que eu tenho a acrescentar é... Realmente, que uniforme ridículo. E o Felga, mas... Nem vou ler esse uniforme. Já falou de uniforme ridículo, assim. Imagina uniforme espalhafatoso ou a regra. Se era ainda mais ridículo que a regra, então não dá, né? E aí, como eu citei... lá para a edição 275 do Capitão América, ou seja, muito mais do que 100 edições depois, o Zemo volta. Mais uma vez, vamos remeter a uma podcast que já falou. É uma fase do de Matez, né, do Capitão América. Você vai encontrar isso no nosso podcast sobre o Roger Stern e o de Matez. E o Zemo volta, aliado com aquele Arnim Zola, né? Naquele arco, que vocês vão lembrar... E que o Capitão América tinha um amigo, que era o Arnold Holt, que a Marvel não podia dizer descaradamente que ele era homossexual, não. Então o cara era muito travado e tal. E esse foi um dos amigos do Capitão América, teve outros, né? Que aí foram capturados e foram mutados, né? Mutates, né? Eu não me lembro agora como traduziram aqui na época, se teve alguma tradução. E muitas vezes, no caso desses aí, né? Ele colocava as ondas... psiônicas, né, as ondas mentais do Arnold Holt e do namorado dele, só que não podia dizer que era namorado, era o melhor amigo que ele amava, né, tinha essa restrição na época, e botou os dois caras como se fossem as ondas mentais dele, nesses mutados aí, pra bater no Capitão América, e no meio da briga, um dos monstros leva uma lapada muito grande no Capitão América, o monstro cai duro no chão, e morre o namorado do Arnold Holt, né. Esse é o primeiro arco que aparece o Zemo. O Zemo armou essa, né, de começar a querer bons... Eu acho que as primeiras pisadas de maldade no Zemo, né? Não vou atacar o Capitão América diretamente. Pô, o cara tem soro de super soldado, eu não tenho isso, porra. Então eu posso também ferir ele, ferindo os amigos dele, né? E o outro momento que ele volta logo depois é na edição 289, e aí um arco gigantesco. Eu acho que saiu uma coleção... histórica do Capitão América, alguma coisa desse tipo. Na época, eu até citei isso aí, né, quando tava falando do Jim Matez, uma das coisas que me chamou a atenção é que a gente podia falar, aproveitando que tinha na mesma época saído essa coleção histórica aí. Que é o momento em que o Zemo, depois dessa derrota, ele é meio que resgatado pela Madre Superiora, que vocês devem lembrar, de um ponto que a gente falou, que ela era a alcunha que ela usava na época, né? E ela é a Pecado, que a gente chama hoje em dia de Pecado, né? Ela tinha um estilo de luta bem diferente, né? Era muito mais ataques psiônicos que ela usava, uma coisa assim, do que o corpo a corpo, como ela vem usando hoje em dia. O estilo de roupa era bem diferente também, ela usava parecendo uma madre, uma freira, né? Uma parada assim meio esquisita, uma freira do mal, né? E aí, quando ela resgatou inicialmente o Zemo, foi mesmo assim, olha, eu vou te ajudar, você tem potencial, e, enfim, mais pra frente descobre que, na verdade, tanto a Madre Superiora como o Zemo foram chamados juntos pelo velho Caveira Vermelha. O Caveira Vermelha tava envelhecendo, né, tava deteriorando na casa dele, e aí aquele velhinho lá meio que tava jogando com os dois, né, pra ver quem é que seria o grande herdeiro dele e tal... E por aí vai. Foi um arco longo, de mais de 10 edições do Capitão América, que, enfim, a gente não dá pra detalhar tudo aqui, né? Mas vocês ouvindo o podcast, vocês vão saber. Talvez o Paulo também tava nesse podcast aí, ele vai dar, com certeza, uma versão mais distorcida da situação, como é que foi, né? Não, mas tu acabou de descrever tudo mesmo. Inclusive, essa foi a história que... De Matez, ele praticamente fez um resgate, acho que quase mais de 100 edições depois passou vários roteiristas depois pra resgatar esse Zemo e transformar ele num Zemo de verdade, não num personagem aleatório qualquer. E a história termina lá com o Steve Rogers e o Caveira Vermelha fazendo briga de velho. É, exatamente. Né? É claro que durou bastante edições. É, era naquela época saudosa, né, em que os arcos de histórias eles demoravam muito, né? A gente era um ano inteiro para se resolver a coisa, mas tinha um monte de reviravolta no meio, né? Inclusive o Zemo, a estratégia do Zemo sempre é essa, né? Pegar por baixo, né? Volta a história do Arnold Roth também. Ele começa a endoidar o cara mentalmente, né? Porque ele, junto com a Madre Superiora, começa a invadir a casa do cara. O cara parece que tá sonhando e aí tá enlouquecendo. O cara termina pirado, né? Eu devo lembrar do podcast, o Paulo ouviu mais recentemente, mas sim, o cara termina pirado. A história, ela foi feita de um jeito que a ideia inicial do Dematteis era que o Capitão América fosse substituindo por um índio que ia ser o novo Capitão América no final da 300, por isso que ele tava envelhecendo e tava tendo esse confronto final com o Caveira Vermelha, que ia juntar todo mundo que ele conhecia de uma vez só, pegando um monte de gente de plot de autores anteriores, revistas anteriores, que ele queria amarrar tudo porque era uma ordem do Shooter, que todos os heróis fossem trocados com outras contrapartes. Aí nessa época o Thor foi substituído, o Homem de Ferro foi substituído, aí ia ter essa substituição no Capitão América. Só que aí o Jim Shooter olhou assim: ei, mas eu não tive essa ideia, então ela é ruim, então não faça isso. Aí ele teve que inventar uma desculpa qualquer depois pro Capitão América rejuvenescer, já que já tinha o plot tava todos se caminhando pra essa troca. É, na verdade, acho que o Shooter falou assim: não, mas é pra ter outro Capitão América, mas parecido com o outro. O Jim Shooter foi... O Dematteis, ele foi ousado demais em querer fazer um novo Capitão América, né? Porque ia mudar realmente de estilo de luta, não ia ter escudo, não ia ter nada. Sim, mas voltando pro Zemo aí, o modus operandi dele era sempre esse meio de massacrar o cara, né? Eu acho que talvez por ter esse paralelo de ele ter acabado com a família dele, ele indiretamente ter acabado com a vida dele, ele indiretamente queria acabar com tudo que o Capitão América gostava, né? Das pessoas que ele gostava e por aí vai. A única coisa que muda ele ele muda de opinião lá pro finalzinho, é que ele começa a perceber que o Caveira Vermelha tá jogando, fazendo um jogo entre ele e a Madre Superiora. E ele até ouve pelos corredores, né? Que uma coisa que ele ouve que ele não gostou foi que ele achou que o Helmut Zemo era... Ele nem falou que era pior que o pai dele. Ele era tão ruim quanto o pai dele, né? Tipo assim, é um falho, um fraco feito o pai dele. Eu achei que ele podia me substituir e não vale a pena e tal. E a outra é que a Madre Superiora... tava ficando meio grilada aquela história de, ele vai tomar meu pai. Porque a gente depois vê que a Pecado, né? Ela vira Pecado depois. Ela tem todo esse trauma de ser a rejeitada por ter nascido mulher, e o Zemo no começo não queria que fosse mulher, né? E aí ela queria também matar o Zemo ali no meio. O Zemo falou assim: pô, que parada doida é essa? Que o Zemo, ele tava querendo vingança, mas ele não era completamente louco, obsessivo, né? É tanto que ele começa a recuar no final dessa história, e fala assim: não, meu lance é uma vingança que eu tenho com esse cara, com o Capitão América, mas eu não quero herdar e nem quero que essa maluca aí fique brigando com essa maluca pra ver quem é que vai tomar o lugar dela, né? Então aí ele meio que recua, só que antes disso, né, dele conseguir fugir, a Madre Superiora solta um ataque psiônico nele, ele cai estribuchado no chão. Pensa-se que morreu, mas a gente sabe que não morreu, né? Como sempre. É. Só comentando, né, que teve esse pecado, né, a Madre Superior aí, ela tinha um secto, né? E tinha, né, um secto de freiras lá também, que era tudo um negócio meio, né, tinha, e se você for pensar, né, que eram todas meninas... Eram as amiguinhas criadas pro Zemo pra fazer companhia a ela, né? É, não, então, mas... Caveira! Caveira. Então, se você for pensar que eram todas crianças aceleradas, o crescimento, tá, tinha umas coisas que era... E você vê que tinha uns lances meio sadomaso, né? A freira lá, né? Era meio coisa. Mas desse arco aí é que você falou, Coverão. mesmo, né? Acabei dando uma lida muito rápida agora, né, por causa do podcast, mas eu acho que essa fase do Dematês é uma fase boa para ler com calma mesmo. É, a gente já até falou muito sobre ela no podcast, então assim, basta o pessoal voltar e ouvir, né? É, ou quem quiser, ler, que é boa. Ela saiu, esse arco final saiu na coleção histórica Marvel Super Vilões Unidos 4. Ah, então é isso. 3 e 4. Ah, então é isso aí. Eu lembro que estava sendo lançado em algum momento aí dessas coleções históricas da vida. Bom, e aí a gente chega no ponto da história onde a gente vai falar sobre esse arco dos Vingadores, ou seja, a coisa catapulta de vilão do Capitão América para vilão dos Vingadores. Claro que isso não vem à toa, né? A gente vai comentar um pouco que, seguindo o modus operandi do pai, né? Não só usando adesivo X, como usando raio destruidor Y e por aí vai, Zemo tem a brilhante ideia de, pô, meu pai também usou outras coisas para tentar acabar com o Capitão América. Uma delas é o tal dos Mestres do Terror, foi a invenção original do meu pai, né? Era outra formação, mas o que eu posso usar, pensando nos erros do meu pai, é que eu posso modificar esses Mestres do Terror para poder vencer dessa vez, né? Enfim, o Zemo montou a estratégia e para isso ele precisava realmente reunir alguns vilões. E geralmente, se vocês não lembram nos Mestres do Terror, quando eles atacavam os Vingadores, eles atacavam pegando um principal, ou principal não, um inimigo específico de cada um dos heróis de cada formação. Se era o Capitão América, era o Zemo. Se era o Homem de Ferro, era o Cavaleiro Negro. Se era o Thor, era o Homem Radioativo. E aí, por aí vai, né? Eles reuniam e atacavam em conjunto, montando uma estratégia que até então nunca foi tão bem sucedida, né? Então, ele falou assim, bom, acho que é uma boa ideia a gente pensar nisso de uma maneira que a gente possa realmente vencer dessa vez. E é claro, já que a gente vai... ele ia lutar contra os Vingadores, a gente tinha que saber quem eram os Vingadores dessa época, né? Bom, era uma formação completamente inusitada, né? Lá para os anos 80, não é isso? Não, já era 90, não, 80, né? 80 ainda. Anos 80, em que não tem ali, naquele exato momento, a tríade dos Vingadores, né? Aquela que a gente conhece, Homem de Ferro, Thor e Capitão América. Apenas um deles está. E olha que o Capitão América nem estava podendo se dedicar 100%. Se eu não me engano, posso estar errado, mas na revista mensal dele estava fazendo aquele momento de seguir estrada fora pelos Estados Unidos. Posso estar errado aqui, tá? E me perdoem quem estiver ouvindo e me corrijam aí pelos comentários da vida. Então, o líder dos Vingadores era outra pessoa e a formação era uma, talvez, para a época, hoje em dia já teve outros mais esquisitos, mas para a época talvez fosse uma das mais inusitadas. Eu, quando filiei essa história, acabei lendo de um encadernado realmente só sobre o arco de histórias que compete aqui, que um desse Edge vai da 270 dos Vingadores até 277. Mas tem outros encadernados ou edições especiais que vem muito mais coisa aí dentro do meio dessa, quando você vai buscar sobre Under Siege. O Felga pegou até um maior aí, né? E que aí ele pode até falar um pouco mais de como estava a situação dos Vingadores nessa formação. Quem é que vazia a parte e as relações entre eles, que eram uma relação meio complicada, né? Vai, Felga, fala um pouquinho aí. Então, o encadernado aí que a gente pegou, que eu tinha pegado pra ele, era uma edição, acho que... coisa que começava na 264, né? Posicionando mais ou menos aí, a gente tava meio que no... tava no meio de... vamos dizer assim, tava no final de Guerras Secretas 2, né? Tanto é que esse encadernado ainda tem algumas edições de Guerras Secretas 2, né? E basicamente, por que começou nessa edição a 264? Por quê? Porque foi apresentar a nova jaqueta amarela, né? Inclusive, era uma mulher, que agora me fugiu o nome, que roubou, né, a roupa do Hank Pym, né, de jaqueta amarela, né, lá da mansão dos Vingadores, né? Inclusive, tem uma das cenas, assim, é surreal, porque o traje, ela conseguiu hackear, né? E aí o traje saiu andando aí por toda a mansão. E, tipo, a mansão tava cheia de gente. Tava o Hércules, tava o herói favorito do Paulo, o Reed Richards, o Franklin Richards. Então, tava assim, a mansão cheia, o negócio saiu e foi direto pro carro da mulher e ninguém viu, né? E aí depois, né, tem uma briga dela lá, ela com a Vespa, né? Nessa edição a gente vê que a equipe, né, tava sendo liderada pela Vespa, né? A Vespa tava como chefe, né? Chairwoman, né? Dependendo do coisa. Se você pegar no cadernado original, Nos Vingadores sempre foram presidentes, né? O presidente de mesa. Nunca a gente disse o líder de Vingadores, né? Desde a formação original, inclusive tinha o presidente das reuniões da semana, né? Exatamente. E aí a gente então tem a formação, né? A Vespa, inclusive essa história começa com a Vespa e o Cavaleiro Negro, né? A Vespa tentando, vamos dizer assim, melhorar um pouco dos poderes dela, né? É, questão de encolher, tentar diminuir, vamos dizer assim, não diminuir tanto, mas como é que fala? Manter um tamanho próximo do normal, mas ter as asas e tal, uma coisa disso. O Danny Whitman, né, que é o Cavaleiro Negro, ele tava ali fazendo meio que, às vezes, do cientista, né, dos Vingadores, com a coisa, né. A gente também tinha o Hércules, numa fase, assim, completamente, se você ler o negócio ao redor, o cara teria sido cancelado pelo Twitter hoje umas 15 vezes, cara. O cara e era o Hércules, como sempre foi, né. Só melhorou um pouquinho, mas não muito. Não, mas ali ele tava uma coisa, né? A gente tinha, então, né, a hoje, já abastecida, né? A Monica Rambeau, né? A Capitã Marvel, né? Que na tava época, no comecinho de carreira aí. É, exatamente, mas já era dos Vingadores, né? É, e nem sabia dominar tudo dos poderes exatamente, dela. Exatamente, exatamente. Mas ela tava ali e tal, e ela tava naquele lance de se revelar, vender identidade secreta e tal, né? Tanto é que nessa história a gente vê que ela só se revela a identidade secreta pro Steve, né? Ainda tinha essa, né? Inclusive, né, dentro desse encadernado tem uma edição especial do West Coast, a West Coast Anew, né? Que mostra eles jogando, como é que fala? Baseball. Tô, um monte de gente jogando beisebol com os uniformes e tal, o Homem de Ferro lá, porque foi o encontro dos Vingadores da Costa Oeste e da Costa Leste, né? E o membro mais polêmico de todos, né, na época, né, que tava tendo protesto, piquete, né, inclusive a 270 começa nisso, né, num protesto, num piquete, né, que era a admissão do Namor para os Vingadores, né, que tinha acabado de tentar uma incursão mal sucedida, né, para dominar o mundo da superfície, né, uma incursão Atlantis, né? Só que aí nessa época ele tinha sido destronado e quem estava como líder de Atlantis, né, o rei, né, o soberano, era o Atuma, né, o vilão principal dele, né? Então essa era mais ou menos, acho que foi todos, né? Então essa era mais ou menos uma formação, cara, mesmo acho que para hoje, cara, era bastante, assim, é difícil você imaginar, né? O Capitão América não era o líder formal, né? Claro, na hora, quando ele tava ali em campo, ele sempre se impunha e tal, né? Mas você vê ali a Vespa, na maior parte das vezes, tomando a frente, né, da situação. Mas você vê uma equipe um tanto quanto inusitada, né? É uma equipe, assim, mesmo talvez pros padrões de hoje, era uma equipe bastante coisa. E vamos dizer assim, na 270, o grande foco, né, o grande coisa era essa questão do Namor. Porque os Vingadores, o Namor estava abrigado na mansão, os Vingadores não confirmavam se ele era membro ou não, né? E até tem um lance engraçado, né? Porque depois que confirmam, aí surge lá um fundo imobiliário, né? Um grupo de pessoas lá que processa o Namor em 2 bilhões de dólares, que é uma quantia absurda. Cadê o Matt Murdock de novo? Quando o cara precisa de advogado. Podia ser mais perto, a mulher Hulk. Ah, mas espera lá. Quando ainda tava, o médico tá devendo o processo do Namor contra a humanidade. Tá lá naquele, vão marcar desde a Daredevil 9, viu? Doc é caloteiro. E ele tá fingindo que não tá vendo. Ele tá dando uma dia, né? Enfim. Esse meio você tem também um crossover, né, com a Tropa Alpha, que acabou, né, na, vamos dizer assim, o Namor queria lá resgatar a Namorita, né? Não lembro agora. Isso, né? Namorita. Exata, Namorita, né, que tava passando por uma fase lá bastante confusa, né, com relação aos poderes, aparência e tal. E aí meio que junta as duas equipes, né, os Vingadores e a Tropa Alpha para poder, vamos dizer assim, fazer um resgate em Atlantis, né? Inclusive tem toda aquela história de gerar incidente internacional, não sei o quê, porque não poderia invadir e tal, enfim. E aí no final das contas o Namor foi lá, brigou, disse que queria ir lá não queria fazer acordo extrajudicial, essa parte, não queria fazer acordo extrajudicial e tal. E aí, o que, que ele faz? Ele resolve, então, cair isso. Fora dos Vingadores e, então, tipo, fica os Vingadores com o processo pra lidar de 2 bilhões e o cara, né, porque eles não quiseram fazer o acordo, e o Namor fora da equipe, né? Então, essa é mais ou menos a situação prévia, né? Antes da invasão, né? Então, só pra vocês situarem a coisa, não era a equipe mais forte dos Vingadores, não é? Não era a equipe mais concatenada, primeiro porque, enfim, tinha esse problema que o Felga falou agorinha, do Namor, né? Que ele era, apesar de ser um colega de longa data do Capitão América, e o Capitão América tinha grande confiança nele, e o resto do mundo não tinha, né? Então era um queima ter o Namor ali. O Hércules, o Felga foi bem rasteiro assim, em falar dele, mas vamos colocar aí, o Hércules estava sendo completamente chauvinista, porque não era o problema que ele estava tendo de só ser machista, ele não aceitava ser liderado pela Vespa, mulher, entendeu? Não era de ter colegas na equipe, porque ele até considerava a Capitã Marvel uma membro forte, por aí vai. Mas ele achava a Vespa uma fraca. Tipo assim, como é que uma mulher que vira insetinho, uma fraquinha dessa, vai liderar o poderoso príncipe do poder Hércules? É impossível, tal. Isso foi crescendo ao longo do tempo, tá? Ele vivia criando confusões e dando provocações, né? E isso vai aumentando quando chega no arco Under Siege, já tá faltando algumas gotas pra transbordar isso aí. E o Danny Whitman e a Mônica Rambeau eram membros, a gente pode considerar membros inexperientes. O Danny Whitman tava funcionando como uma espécie de homem de ferro aí. Não nas mesmas proporções, tá? Mas ele era um inventor. Ele era sobrinho, alguma coisa assim, não sei, sobrinho de segunda geração, enfim, do Cavaleiro Negro, o vilão. Do que se juntou, inclusive, com o Zemo lá nos Mestres de Terror original. E ele tinha esse poder místico da espada Ébano, que era uma espada que, para quem acompanha a história do Cavaleiro Negro, ela tem uma função dúbia, né? Às vezes ela foge do controle dele, mas ele também era um inventorzinho. Vale ressaltar que, por exemplo, um pouco a gente sabe, mas o Pegasus que ele monta, por uma boa parte do tempo, era um robô, era um cavalo robô voador. Pensava que era uma armadura de bronze. Tava demorando. Depois, com o tempo, aí meio que mexeram um pouco nisso para dizer que era um experimento genético que ele criou, né? Mas eu acho que nessa época também era um cavalo robô voador. E a Mônica Rambeau, ela tava descobrindo ainda as capacidades dela. Hoje a gente sabe que ela tem um vasto poder imenso aí. Enfim, e a Janet, apesar de ter a personalidade forte, era o Capitão América tinha completamente confiança na liderança dela, ela tinha uma experiência como Vingadora, ela tava com as suas dúvidas, né? E tava passando por um momento difícil, né? Não tava mais com o Hank Pym. Aí vale ressaltar um pouco por que essa equipe tá tão desestruturada. É porque quando começa essa equipe, um pouco antes do que o Felga colocou aí, na 264, é um pouco antes, porque essa equipe vai uns 2 anos antes, acho que vai lá para antes da edição 250 e pouco, né? Tinha essa mesma formação, só que tava o Star Fox na equipe, né? E aí, mais ou menos nessa época, a equipe tava desse jeito, porque tinha se formado a equipe da Costa Oeste. E a Costa Oeste levou muita gente, levou o Hank Pym, levou o Gavião Arqueiro, levou o Visão e a Feiticeira Escarlate, que por um tempo ficaram afastados, vivendo como um casal. Mais pra frente, aparece um Homem de Ferro, fica lá com eles. Então, meio que os Vingadores da Costa Oeste ficaram com mais cara de Vingadores nessa época do que esses Vingadores da Costa Leste, né? Então, é desse jeito que tá. E aí, o Zemo pega uma sopinha no mel pra derrubar esses Vingadores aí, né? Porque eles não estão tão afinados e não são as equipes... Não é a equipe mais experiente e não é a equipe mais forte. A gente, quando começa a ler a partir do 270, tem essa história do Namor, é uma história importante. Depois, ela até volta a continuar na edição 272, que o Namor volta pra superfície, e aí tem aquela briga com a Atuma, que os Vingadores ajudam ele, junto com a tropa Alpha, né? Mas o que é importante saber, e por que que o Under Siege já conta a partir dessa edição, é que a gente vê nas histórias de fundo, vamos dizer assim, alguns vilões sendo convocados, sendo aliciados. Nessa 270, é a Rocha Lunar, que ela aparece primeiro provocando, no meio daquela confusão do Namor, né? Tem gente protestando contra o Namor e a gente protestando a favor, dando a segunda chance e tal. E aí a Rocha Lunar aparece instigando, dizendo que é uma viúva que perdeu a família, perdeu o marido, que o Namor matou. Uma coisa assim, num acidente, alguma coisa desse tipo, numa invasão. Aí não, mas no Namor não matou. Então, mas quem disse foi aquela viúva ali. Que viúva, cadê a viúva? Era a Rocha Lunar. Aí começa uma caça em cima da Rocha Lunar, que vai por toda Nova York, aí não é essa confusão, até o momento que prendem ela. E aí quando pensava assim, não, prendeu, tá tudo seguro, a gente descobre que lá dentro do camburão, o Homem Absorvente, né, o Crusher Creel, e a Titânia estão disfarçados de guardas pra soltar eles. E aí fala assim, alguém tá... Ah, não, você vai se juntar a essa equipe, e aqui nosso chefe tá... tem planos grandiosos, você topa, tá junto? Aí, não, topo sim. Aí pronto, prende ela, e aí a gente só vai continuar mais pra frente pra saber o destino da Rocha Lunar. Inclusive, ela começa a tomar grande importância a partir daí, né? Era só uma vilãzinha pequena, começa a tomar outro tamanho a coisa. Já na edição 271 aparecem mais outros três vilões que vão ter ligação com esses mestres do terror. São a Jaqueta Amarela, que é a que roubou recentemente a... Ela até durou pouco, essa mulher morreu. Durou pouco o tempo de vida dela nos quadrinhos, né? Essa Jaqueta Amarela junta-se com a Mimi Columbina, que no original em inglês é Screaming Mimi, que pra quem conhece um pouquinho esse nome sabe que tem a ver com uma futura Thunderbolt, né? E o Gárgula. Eles atacam a Vespa, né? E aí a Vespa tava na época saindo com um Paladino, e juntos que acho que pra ajudar eles pra combater é o... Cavaleiro Negro. É, o Cavaleiro Negro tava junto, né? Cavaleiro Negro vale ressaltar, né? Ele tem uma quedinha pela Janet, mas aí ele fica naquela, né? Que o Paladino é um cara muito mais folgadão, né? Já dá em cima direto, por aí vai. Então aí já se junta mais três vilões a essa história, né? E aí a 272 é que é aquela história que eu falei, que volta o Namor pra pedir ajuda aos Vingadores, junto com a tropa Alpha, pra... soltar a Marina. Isso, era isso que eu ia falar. A gente falou Namorita, mas é a Marina. Ah, vocês falaram Namorita, mas não era. Era a Marina. Não, é a Marina. A Marina, inclusive, não é. São personagens diferentes, tá? É, são, sim. A Marina não é um Atlante. Eu tava pensando que o Fega tava falando de outra coisa. Não. Então, eu me... baixou, troquei os nomes. Ah, então tu trocou o nome, como é que diz? A relação de parentesco e tudo. Namorita é a que vai pros Novos Guerreiros depois. É, Namorita dos Novos Guerreiros. Eu até tava achando que era de outra história. Marina é um alienígena, não é Atlante. E tem uma parada bem estranha, né? Que essa história que me ajuda a entender uma história que acontece muito tempo depois nos X-Men. Que a Marina, ela muda de forma, né? A forma que ela assumiu aqui foi a forma que ela achou que era melhor pra conviver na Terra. Mas lá pra frente, a gente descobre depois que ela vira um monstro, tipo uma serpente do mar, bem esquisita, né? Aí talvez fosse uma das formas dela, alguma coisa desse tipo, né? Então essas três primeiras histórias aqui, elas não são exatamente a invasão em si da mansão, mas ela é um preparo para as histórias que vão acontecer. Ela já apresenta alguns vilões sendo agregados, sendo juntados, e aparece também o Namor partindo. Porque após esse acidente aqui, que a Marina, né? Ela não volta à forma normal dela, ela desaparece, foge. Ele fica meio desestabilizado e vai embora. E aí o grupo perde mais um membro. Já tinha edições antes perdido o Star Fox, né? Não cabe nessa história. E aí perde mais um aqui, que é o Namor. Fica então apenas cinco Vingadores, se você contar direitinho. Cinco Vingadores só. E é um membro poderoso, né? Fica só os que... Ou não tem poderes, ou são mais fracos, tirando o Hércules. É. Quer falar um pouco aí sobre essas três primeiras histórias aí, Wellington? Então, essa aí, tu falou essa... Eu gosto bastante dessa fase dos Vingadores. Mas o pessoal fica encrencando com isso dos Vingadores. Ah, ele é um vilão, não sei o quê. É como se fosse uma novidade na história dos Vingadores. Os Vingadores sempre deram segundas, terceiras, quartas, quintas chances pra vilões. A própria segunda formação dos Vingadores já foi formada só de vilões, tirando o Capitão América. Já veio o Gavião Arqueiro mesmo, a Feiticeira Escarlate, o Mercúrio. Desde quando os Vingadores são heróis? Ah, então. Tem isso também. Tem na versão do Paulo aí, da Dinastia Paulo aí, que os Vingadores são vilões. Mas tem isso, tem essa história do Namor com a Marina, que não é a Namorita, vamos reforçar. Você vê mesmo que o Coveiro tá falando que essas histórias, apesar de No, quando eu peguei esse encadernado, eu tenho o mesmo encadernado que o Coveiro tem aí, que é um gringo, porque aqui no Brasil ele saiu meio aleatoriamente, numa revista aleatória da Salvati. Até estranho porque eles colocaram essa parte como a da parte do sob cerco lá. Aí você vê que é porque aos poucos vai introduzindo os vilões, vão, os vilões vão se formando também. E você já vai ficar formando, ah, tá fazendo um sexteto sinistro dos Vingadores aí. Aí quem é o sexteto sinistro? Ah, é os Mestres do Terror. Da primeira vez que eu li, eu lembro que esse negócio do Hércules, ele ficar enchendo o saco da Vespa só por ela ser mulher, realmente é uma coisa que... Você fica até com raiva com o Hércules, mas você não vai dar porrada nele porque você apanha. Enfim, você só fica com raiva mentalmente. Ela é importante e serve também pra tirar o namoro da equipe também, porque é muito do plano do Zemo aqui, é igual o Zemo do MCU. Depende de muitos outros fatores pro plano funcionar. Aqui essa é tirar edição, o namoro. Essa edição do namoro, que o namoro acaba sumindo na edição 270 e reaparece com a tropa alfa na 272. Dá a entender que ele fez aqueles crossovers, né, de não de crossover de editoras, mas crossover de revistas, e dá a entender, eu não tenho certeza, mas dá a entender que ele foi em algum momento para a revista da Tropa Alpha. Deve ter rolado alguma história lá, e aí voltou logo depois, na edição depois. Então já estava... Então, pelo que eu me lembro, parece que assim, ele saiu sozinho dos Vingadores, falou, não, isso aqui é assunto meu, eu vou resolver sozinho. Aí eu não sei qual parte foi. Ele volta com o rabo entre as pernas e liga pros Vingadores, ó, o bicho é pior do que eu imaginava. E aí, então, eu preciso da ajuda de vocês. Em paralelo, mandou lá o primo dele, que agora não me fugiu o nome, é primo mesmo agora, pra recuperar a Alpha liderada pela esposa do Guardião, a Heather. O Guardião, que era Guardiã. É isso. É, não, acho que ela não usava o nome Guardiã. Ou era Vindix. Era Vindix, isso. E, tipo, e a Tropa Alpha tinha acabado de voltar de uma mega crise que tava, tipo, todo mundo ferrado. A Pássaro de Neve parece que arranjado lá uma treta lá com os deuses lá. Tipo, a equipe tava toda também, assim, meio que em frangalhos, né? E aí chega lá o cara lá e pede lá ajuda, né, da Tropa Alpha, né? E a Tropa Alpha também com as brigas internas. Também tava uma equipe, também assim, a Heather tentando segurar as pontas da equipe, né? Porque ela que tava bastante... Também tava sendo assim, uma equipe bem fragmentada, tava, né? É uma equipe bastante poderosa, mas ao mesmo tempo tava com esses problemas. E aí, então, tem a primeira história... Aí você, então, tem a história da Tropa Alpha chegando lá em Atlantis, e aí que eles se encontram com os Vingadores, né? E aí começa lá aquela tentativa de resgate da Marina. Isso, agora você acertou. Bom, a história em si, Undersiege, começa a engatilhar a coisa na edição 273, que é quando aparece finalmente o Barão Zemo, Helmut Zemo, de novo, né? E aí a gente vê que ele tá... só pegando um vilão de apenas um representante da formação do Momento dos Vingadores. O plano dele é muito mais ousado. A gente já viu que ele resgatou lá a Rocha Lunar, estava contratado junto já o Homem Absorvente e a Titânia, mandou atacar a Vespa lá com a Mimi, o Gárgula e a Jaqueta Amarela. Inclusive, nessa história da Jaqueta Amarela, é quando ele encontra ela pela primeira vez, né? E meio que contrata ela, né? Chama ela. Porque ela é uma especialista em eletrônica, alguma coisa desse tipo. Ele precisava dos conhecimentos dela, né? E ela se junta agora ao time. A Rocha Lunar, vale ressaltar para quem conhece um pouco da história dela, né? É Sofia o nome dela, né? Se não me engano. Carla Soffen, isso. Carla Soffen, ela é psicóloga, né? Então o Zemo tava meio que chamando ela agora aqui, mais pra fazer o papel dela de psicóloga, porque ele queria que ela meio que controlasse um outro vilão que ele chamou pra junto da equipe, e tava meio doido da cabeça, que era o Blackout. Blackout é um cara que manipulava energias da dimensão negra, né? Tipo manto, tipo mortalha, né? E é fundamental pro plano dele. Tipo o Zack Snyder. Por aí. Só que com mais utilidade, né? Exatamente. Só que bem feito. E olha que depois ele, nos Thunderbolts, a função dela era parecida, só que era mais pro geralzão, manter a galera sob controle. Uhum. A base do papo. É. junto também acabou se juntando a Gangue da Demolição, né, o Demolidor e a gangue toda. O Atlas aparece nessa edição. O Fixer, que é o Consertador, acho que a tradução dele é essa. Não, é... Consertador é do Homem-Aranha. É, e qual é o Dom Fixer? Engraçado que o do Homem-Aranha é o Tinkerer, né? Ah. E o certo seria o Fixer ser... Eu lembro que até a Panini fez essa confusão quando apareceu o Fixer lá. É, que é o Fixer. O Tubarão Tigre aparece também. E o Golias, né? É Golias. É Armador. É, não. Armador, isso. Tá. Armador. Não, é Golias mesmo. Golias. Não. O Fixer. Então, o Fixer era o Armador. Isso. O Golias era o Golias. Sim. Ele vira futuramente, vocês vão saber futuramente quem vai ser, tá? Então, assim, o Zemo, quando junta essa galera toda, fora os que não estavam presentes aí. Ah, e tem o meio Mr. Hyde, aparece aqui numa história aqui, malucão. Aí você vê, deixa eu fazer uma conta rápida, só nessa página aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 13 vilões para 5 Vingadores, que não era a maior formação. Fora os outros vilões que não aparecem aqui, que ele tava mandando em outras missões por aí, né? Então, o Zemo... Tu veio, não matou um. É, o Zemo, ele fala, olha, para derrotar os Vingadores, a gente precisa não só ter vilões equivalentes, mas tem que superar eles em número. E aí é o que a gente vai fazer aqui. A gente cria o Mestre do Terror com... Ninguém, acho que nunca viu uma equipe desse tamanho. Em que ele, com certeza, pelo número, ele se barra mandando dois caras atacarem ao mesmo tempo, por aí vai, um personagem isolado, e atacar em separado o grupo. A gente vai conseguir derrubar esses caras e vai conseguir vencer. Então, lá pro final dessa edição, a 273, ele, como falou o Paulo aí, ele bate de frente na mansão, né, dá uma porrada na porta da frente e sai todo mundo invadindo de vez. As defesas da mansão não foram suficientes e eles foram assim, com a força bruta, né? Pegaram a galera da Gangue da Demolição, aquele Ariat quebrando a porta da frente, o Golias chutando as metralhadoras de proteção, todo mundo que era meio buchão assim, aguentando o tranco, assim, na porrada mesmo, fazendo tipo aquelas paredes de escudo pra conseguir arrebentar a mansão e conseguir entrar, né? E, obviamente, pegou, nesse momento, a mansão completamente vazia. Com exceção de que tava o Jarvis lá dentro. Então, eles aproveitaram que tava todo mundo fora. Vale ressaltar que, além da equipe reduzida, o Capitão América vivia estrada fora. A Vespa era também, além de líder, ela tinha aquelas coisas de ser estilista. Tinha o trabalho dela, de moda. O trabalho dela, estilista, né? Então, ela vivia fazendo... Ela não morava na mansão, ela tinha um outro apartamento por aí. É. O Danny era o guarda-costas da Janet. É. Então, tava todo mundo afastado, pegou só o pobre do Jarvis, e o Jarvis, ó... Vocês já, pelo som, sabem o gesto que eu fiz, né? Vai, ele espancou todo mundo e acabou a história. Fala, Paulo. Eles fizeram tudo isso pra poder entrar na mansão. Enquanto isso, o Gavião Arqueiro, umas três vezes antes disso, só tirou a maçaneta e entrou. O Grinch, a mesma coisa. Aquele negócio sempre fica com a porta aberta, eles nem colocam nem a chave. É, mas agora é diferente. Se você não lembra, eu acho quem foi que invadiu a mansão na época, que aí o Scott Lang é que fez as defesas da mansão e armou todo o sistema de segurança. Scott Lang disse, pô, eu sou engenheiro eletrônico, bababá, e também sou especialista em roubar. Então vou juntar minhas duas experiências, né? E fazer alarmes, fazer esses esquemas de segurança para casas, né? Isso a gente vê que é explorado depois, inclusive nas histórias mais recentes dele. Mas ele também... Colocou um backdoor para quando ele quisesse roubar alguém, né? Pode ser, né? Ele, inclusive, dá as caras mais para frente aqui. Bom, e aí no meio dessa invasão aí, vale ressaltar que é só as buchas que estavam entrando no começo, né? O Jarvis tentou de tudo pedir, soltou aquelas mensagens de ajuda, alerta vermelha, a mansão tá sendo invadida, uma salinha de segurança, né? Como se fosse uma Danger Room, mas o Mr. Hyde invadiu, entrou, derrubou, e eles tomaram, né? E a premissa do Zemo aqui é dividir para conquistar. Inclusive, é uma das chamadinhas de final da edição 273. Que a gente vê que ele vai planejar para atacar os Vingadores em separado. Né? Aí, a partir da 274, a gente vai ter histórias que ocorrem paralelas a ela em outras revistas. Ele vai falar sobre elas aqui. Quer alguém falar mais alguma coisa sobre isso aqui? 273? Tem uma parte bem interessante, é que é o seguinte, né? O Zemo é um cara, só um cara humano. Então, não é um cara de poderes e tal. E aí, meu, ele reúne um time que realmente é bastante, assim, instável, né? Se você for parar pra pensar. Mas ele consegue controlar todos, né? Muito bem. E ele, assim, a única pessoa que ele sabe que poderia sobrepujar ele em termos de liderança era a Rocha Lunar, né? A maior preocupação dele era botar um freio na Rocha Lunar, né? No seguinte sentido, né? Que é, principalmente porque ela que tava, né? Como ela também é psicóloga ou psiquiatra, né? Ela tava meio que colocando lá o Blackout, né? Pra ser a grande arma, né? E ao mesmo tempo ela tava manipulando o Blackout pra ele ser a arma dela, né? Tanto é que ele dá lá um drible lá, né? Porque ele pede lá um negócio pro Fixer, né? Pra poder ele controlar, né, o Blackout, né? Tem essa coisa, né? E assim, é interessante. Todo mundo ali respeita o Zemo, cara, de uma forma assim. A gente tem ali vilões ultrapoderosos, né? Hyde, a Gangue da Demolição, o Crusher e a Titânia. Vilões que... Uma força bruta tremenda, né? Mas que o cara conseguiu pôr os caras na linha, assim, de uma forma... E o cara deu um propósito, vamos dizer assim, pra eles, ó... Só há um jeito de ganhar dos Vingadores, é tendo unidade. Se a gente não tiver unidade, os Vingadores sempre vão ganhar da gente. E ele foi nessa linha. Então, essa você vê aí que o cara realmente é muito... Assim, aí já vê uma diferença de nível. Porque você controlar, você assim, segurar, né, um grupo desse porte, né? Vamos dizer assim, em termos dessa força, cara... É, na base do papo, né? Na base da liderança de papo, né? Certo? A única pessoa que ele tinha essa preocupação era com a Rocha Lunar. Mas o resto todo da equipe, cara, o cara conseguia controlar aquilo, aquele bando de malucos, cara, de uma forma até, se você for parar, exemplar, né? Será que eles respeitariam ele se tivessem visto ele de Fênix? Eu acho que não. O boa parte do respeito aí, eu acho que vai pelo nome do Zemo. É isso que eu ia falar, é mais pela linhagem de Zemo, remete. Porque como vocês falaram no outro podcast também, ele aqui era meio, quase que tô completamente desconhecido, o próprio Helmut. Só levou porrada até agora. É, eu acho que a máscara dele, escondendo o rosto, por aí vai, aquela... Porque tem que lembrar que o pai dele, inclusive, atacou os Vingadores de tempos modernos, né? O Henrich só foi morrer na atualidade, vamos dizer, 1960, né? Mas depois que o Capitão América foi desperto, na briga que teve entre o Capitão América lá no México, sei lá, num lugarzinho daqui da América do Sul, aquele... América, sei lá, Latina. Por aqui, não sei onde é. Um templo assim meio peruano, meio asteca, meio maia, enfim, não sei precisar agora. Né? Então, já tinha aquele histórico, porque ele já tinha atacado mais de uma vez os Vingadores, né? E tem a tradição. Então, o Helmut estava meio que se baseando... Inclusive, vale ressaltar, né? Quando o Helmut volta a usar a máscara do pai, a primeira impressão que o Capitão América tem, lá nas histórias do Dematiz, é que é a volta do Helmut. Aí fala, Helmut, você voltou? Aí, não, sou eu, filho! Aí, ah, bom. Ah, tá. Ah, tá. E aí ele tenta ajudar o filho a não se vingar, a não querer amaldar. Sempre ele que tá passando a mão na cabeça do Zemo. Só aqui é que o Capitão América vê que o Helmut passou do limite e tá mal, mal pra caceta. Mais mal que o pica-pau, né, como falam aí. Bom, paralela à edição 274, a gente vai falar sobre ela, mas... citar algumas edições que seriam uns spin-offs, né, da época antiga, né, a gente só chama de spin-off hoje em dia, mas em Capitão América 273, o Zemo mandou o Tufão e o Ardiloso atrasar o Capitão América. Mas ele, se eu não me engano, ele queria que não fosse um conflito direto, sabe? Mandou assim, ó, atrasa, sei lá, sabota a van dele, qualquer coisa desse tipo. Ele tava lá, estrada fora, e aí, o Tufão meio que... ele tinha um ego assim meio acima dos limites, sabe? E aí ele tenta atacar de vez, ele se junta com o Ardiloso. O Ardiloso é o Pit Pote de Pasta, sabe? Aquele que joga... Inclusive, ele foi um mestre de terror original, né? Enfim, o Capitão América consegue derrotar os dois. E aí fala, ih, rapaz, um vilão da Vespa, né? Que é o Tufão. O Tufão é aquele que faz o ventinho, né? O ciclone. Não sei se vocês lembram. Que jogam serra, né? Aquelas serras de Makita, sei lá. Ele derrota os dois usando aquelas estratégias dele de jogar um corpo do corpo do outro, por aí vai. Derrota facilmente até. Mas aí ele decide voltar. Aí é que ele volta tão rápido da história, né? Ele decide voltar pra avisar a Vespa. Ó, tem alguma coisa acontecendo. Teu vilão me atacou gratuitamente aí. Que história é essa? Né? Aí ele vai lá falar com a Vespa. O Homem-Aranha, na edição 283, ele confronta a Titânia e o Homem Absorvente juntos. Que não tinha nada a ver com a história do Homem-Aranha. Eles apenas tinham que fazer um serviço pro Zemo, que era esperar chegar. Eles encontraram no aeroporto. Ele chegou a comentar ela. Mas aí encontrar aqui no aeroporto. Isso aí ficou um cara misterioso. Ah, então. Ah. Mas tu sabe quem era? Não, depois não revela quem é? Quem era? Então, eu não lembro agora mais. Eu acho que revela no final quem é. Era um cara tão misterioso que nem a gente sabe que leu. Mas era um cara que era pra buscar no aeroporto. Só que no meio do caminho, a Titânia e o Homem Absorvente começam a arrumar umas tretas pelo meio da rua, de roubar, uma coisa desse tipo. Sim. Quando o Homem-Aranha intervém, a Titânia no começo fica meio medrosa de apanhar do Homem-Aranha. Não sei por quê. Por causa de guerras secretas. Ela apanha do Homem-Aranha lá e ficou com aracnofobia. Ela ficou com esse medo faz muito tempo. Até na época do Atos de Vingança, os caras mandavam ela pra cima do Aranha, ela travava. Só que ela perdeu um pouco e ela apanhou. O Homem-Aranha morria de medo dela. Porque ela, junto com a Magma... A Magma não, aquela Vulcana. Amiga dela lá. Ah, ela bateu na mulher Hulk. A Homem-Aranha, pô, essa mulher aí bateu na mulher Hulk. Quem sou eu? Então ficava um com medo do outro da história. E a história termina meio cagada. Porque acaba os dois não brigando de fato até o fim. E um vai pro canto, o outro vai pro outro, dizendo, eu até venci meu medo de lutar contra o Homem-Aranha, e o Homem-Aranha, eu lutei contra ela, mas tive que respeitar, porque a mulher é foda, é musculosa pra caceta, é me ferrar. Então termina a história meio assim, no ar, né? Do jeito que o Coveiro falou, tô imaginando aqueles memes do Batman apanhando o Superman, dizendo, socorro, Frank Miller! Só que é o Homem-Aranha apanhando, socorro, Jim Shooter! Não, mas é por aí, viu? Porque com o de chuta o Aranha nem teve um trauma, bateu rindo e fazendo piada. Sim, e é porque sabe que o Jim Shooter é aquela pessoa bem, bem autocentrada, nem um pouco egocêntrica, e ele ainda saía dizendo: não, esse é o verdadeiro Homem-Aranha, vocês que escrevem errado os roteiros do Homem-Aranha. Infelizmente, eu não estou fazendo piada, o Coveiro sabe disso. Sim, infelizmente. Bom, e aí o último spin-off é dos Vingadores da Costa Oeste, número 16. Em que o Tufão se junta com o Tubarão Tigre pra, a princípio era também uma ordem do Zemo de distrair, entre aspas, ele até cita isso na Vingadores Hospital, os Vingadores da Costa Oeste. Mas meio que o Tufão direciona de querer atacar só o Hank Pym, que nem herói tava sendo, coitado. O Hank Pym não tava com uniforme, não tava com partícula Pym, não tava com porra nenhuma. Só tinha aquelas paradas dele de jogar no bolso, né, e diminuir e aumentar as coisas. Aí quem ajuda o Hank Pym nessa história... É a Felina com a Tigra. Então é uma história que meio que as duas... Eu acho que a Felina não tava nem na equipe. Ela tava lá meio de passagem ali, passeando junto com o Damian Hellstorm na história. Mas ela se junta com a Tigra, que tava tentando controlar as emoções dela, né? Aquela coisa de meio animal, por aí vai. E elas juntas derrotam tanto do Barão Tigre quanto o Tufão, né? No meio da confusão, o Tufão meio que desequilibra até o Hank Pym, né? Quando tava preso já, o Tufão, não tem nada a perder, começa a xingar o Hank Pym. Você é um bosta, você... até quando foi herói era uma porcaria, não sei o que, sei o que lá. Pelo menos eu tô feliz que eu tô preso aqui, mas eu vejo que você tá no pior do seu momento, que você não é nada, que você sempre foi uma porcaria. E aí, pelo menos, tô preso, mas tô feliz de ver como você tá na pior fase da sua vida. E isso deixa o Hank Pym totalmente pra baixo na história. Só que a distração, enfim, continuou na mesma, porque o Vingadores da Costa Oeste, o resto da equipe toda, que era muito maior, tava nem aí, nem ciente do que tava acontecendo na Costa Leste. E acho que demorou, talvez, pra ter noção do que aconteceu com os Vingadores do outro lado, né? E aí a gente volta pra edição 274, com a mansão já invadida, o Zemo montando a estratégia de atacar, botar mais de um vilão atacando junto cada personagem. Então, o Cavaleiro Negro, o Danny Whitman, foi o primeiro a voltar pra mansão, só que volta distraído, né? pensando ainda na lua, pô, a Vespa não gosta de mim, será que ela gosta e tal? Aí ele encara de vez o Mr. Hyde e a jaqueta amarela. Na porrada, óbvio, né, ele perdeu, né? A Mônica Rambeau, assim que ela recebe a mensagem de que a mansão estava sendo invadida, ela chega lá, já vê o Jarvis e o Danny Whitman preso, mas ela encara pela primeira vez um vilão que tem os poderes equivalente não, que poderia anular os poderes dela, que é o Blackout, né? O Blackout tava meio que sendo orientado pela Rocha Lunar, né? Pela Sofia... Carla Soffer, né? E aí ele criou meio que um vácuo, né? Um vácuo, uma bolsão de energia dimensional negra, envolveu a Mônica Rambeau dentro e ela sumiu lá dentro. Ficou presa no, na dimensão negra, né? Como se ela tivesse entrado, vamos dizer assim, dentro da capa do manto, né? Uma coisa parecida com essa. O poder do Blackout, depois ele... Vou até adiantar aqui, ele é ainda mais aproveitado, e isso justifica o nome da saga, Under Siege, né? Quando o Zemo decide que ele deve jogar uma redoma, né, pela, ao redor da mansão, e aí ele cobre toda a mansão, e não entra nada na mansão, nem ninguém sai. Fica meio com uma redoma de uma barreira, né? Que lembra muito o que foi feito com o Império Secreto aqui, né? Se vocês lembrarem direitinho da história da mega saga do Império Secreto, a mais recente, né? Então, já que ele trancou todo mundo, o nome dele ia ser Lockout, não? Não Blackout. É. Lockout. É. E aí, por fim, dois personagens ainda que faltaram nessa história. Dois não, né? Três personagens que faltaram nessa história. É o... A Vespa, que é o Capitão América, vai até a mansão dela lá. Mansão não, sei lá, apartamento, sei lá. Alerta pra ela que ela tava nem aí, que a mansão tava invadida. Assim, pô, vamos ver lá que tá acontecendo alguma coisa estranha. E no meio do caminho, eles encontram o Hércules, né? O Hércules, na hora que sabe da história toda, né? Olha só, a mansão tá sendo dominada, bateram no Jarvis, tá tudo lá, o pessoal tá preso como refém lá. Aí a Vespa fala assim, não, vamos pensar aqui, vamos fazer estratégia, vamos pensar no que a gente vai fazer. O Hércules, o quê? Eu não suporto mais você como líder dessas estratégias, por aí vai. Aí sai que nem um louco, vai entrando na mansão com tudo, e aí ele encontra, vai muito brutalmente no meio do caminho, é o Tubarão Tigre, é a Gangue da Demolição, é o Mr. Hyde, é uma galera inteira metendo cacete nele. O Capitão América foi também atrás, logo depois que o Hércules invadiu, o Capitão América foi também, né? Vamos tentar invadir aqui. A Vespa também tentou invadir pelo outro lado. Enfim, acabou o Capitão América sendo preso, o Hércules arrebentado pra valer, sendo socado pra valer, e a Vespa foi a única que conseguiu escapar. Foi nessa hora que o Blackout fechou tudo, né? Criou aquela redoma. Na redoma era um quadrado, né? Um quadrado assim, e cuspiu o Hércules fora. Todo arrebentado, Hércules. O Desistir de Ombro Cima até pegou leve, né? Porque podia ter, do jeito que ele apanhou, era pra ter nem sobrado o cara aqui. Ele apanhou igual o Loki apanhou do Hulk lá. O Golias pegou ele, jogou pra um lado, jogou pro outro. Era muita gente batendo o Hércules ali. Era muita gente forte. Enfim, o Hércules, quando a Vespa vai checar, tá quase sem pulso. E só tem sobrando, porque o resto, até o Capitão América, ele foi preso. Ela não sobrou, mas ninguém ao lado dela. E agora? Praticamente o Zemo colocou todo mundo realmente de joelhos ali, como ele queria. Aí você vê que o plano foi bem sucedido, né? E assim, o Zemo aproveitou um momento, e acho que isso mostrava, né? Apesar do cara lá, o editor-chefe, ser o maior ditador de todos os tempos, mostrava até uma certa coesão, porque ele realmente conseguiu afastar certos heróis, né? Daquela situação. O Quarteto Fantástico não tava, os Vingadores da Costa Oeste também estavam fora. O Aranha, né, até pegando o gancho, né, do spin-off do Aranha, né? O Aranha não tava, assim, ele entrou meio que de gaiato, pra variar, né? Porque o objetivo dele era tentar salvar o Flash Thompson, que tava sendo perseguido pela polícia, porque o pessoal achava que ele era o Duende Macabro, né? Inclusive, tava aquela coisa lá do Ned Leeds e tal. É, é o Duende Macabro, o Ned Leeds e o que é realmente o Duende hoje em dia, Macabro. Como é o nome? Roderick Kingsley. Roderick Kingsley. Que escapou na época, ele não era, né? Ele virou agora depois, né? Na época virou o Ned Leeds, né? Isso. Olha. E a história meio que termina assim, porque o tá lá, né? O Homem-Aranha tá lá, foram lá os dois, né, buscar esse personagem. que eu confesso que eu não sei quem é. Eu dei uma olhada aqui na minha revista, é o tal de Mangusto. Eles iam buscar ele pra ser, só que aí brigaram com o Aranha, esqueceram dele, e o Mangusto acabou. Quer saber? Tchau, não, ele vai brigar com o Demolidor. O Mangusto também sumiu dessa história, né? Foi tão misterioso. Ele não participa, ele só participa aí. Sumiu. E ele tava... E assim, né? E aí parece que assim, pra resolver a coisa, o Crusher pegou um avião e falou, vou jogar isso aqui, vai morrer um monte de gente. Você tem duas escolhas, Aranha. Ou você vai embora, ou eu faço isso. Aí o Aranha vai e vira o covarde, né? As manchetes, né? Covarde, o cara fugiu, o quê, né? E pra terminar de abalar a moral, né, do Peter Parker. E o do... Também pegando o spin-off do Capitão, cara, também é bem interessante, porque também tinha uma história paralela do Nomad, né? Um bigodão... Negócio, tipo, anos 80 total mesmo, né? O Jack Monroe de bigodão, cara. É aquele uniforme, né, do Nomad, né, que fica peito aberto. Realmente... O Capitão América, nessa época, ele tava sendo feito pelo Grunewald, né? Sim. O Homem-Aranha, eu não me lembro, era o De Matisse? Era, acho que já era o De Matisse, já. É o De Matisse? Os autores. Não. Isso aí, tudo isso aí era Tom DeFalco. Tom DeFalco e o Zão França. Tinha. É que de vez em quando botavam filler porque era. Isso aí ele era. Era o vice-editor-chefe. Então, ele era o cara que mais ficava escutando o Jim Shooter pirando na cabeça dele enquanto tinha que escrever o Homem-Aranha ao mesmo tempo. Vale ressaltar aqui o West Coast Avengers aproveitando. Quem é que tava fazendo? O Steven Gerhardt, escrevendo, o 16. E a gente nem começou a falar da história, nem falou, né? Quem tava cuidando dos Vingadores aqui era o Roger Stern, junto com o John Buscema. Então eram esses os nomes das equipes criativas envolvidas nessa história. Né? Então, o Zemo conseguiu fazer... E assim, a interação das revistas, ao mesmo tempo ele conseguiu jogar, vamos dizer assim... todo mundo que poderia atrapalhar o plano, né? Porque assim, o Zemo também... O objetivo dele era humilhar mesmo os Vingadores, porque ele sabia que ia invadir a mansão e ficar lá teria um tempo, porque ele saberia que uma hora o pessoal ia voltar com força. Então o objetivo dele era humilhar, principalmente o Capitão América. Ele tem que saber que o objetivo do Helmut Zemo nessa época aqui era realmente vingança, principalmente do Capitão América. Só que aí ele meio que... Talvez tenha pensado assim, pô, eu posso ir além, porque se eu tenho esse plano de o Capitão América, enfim, vive com a equipe, de vez em quando, acho que até na fase aí do De Matisse, do Capitão América, teve vezes que os Vingadores ajudaram ele naquela história lá, né? E aí ele falou assim, pô, ele vive agregado com essa galera aí, eu posso usar, também me agregar com a galera, meu pai até teve essa ideia, mas é aquele negócio, minha ideia é... Todos eles atacar separado e atacar com um número maior de pessoas por vez. E foi o que foi feito, né? O Hércules podia bater sozinho, qualquer um estava socando ele. Mas lutar contra, acho que eram uns 6, dando porrada nele uma vez só, não tinha como ele vencer. No caso do Hércules, era quase um corredor polonês, né, cara? Porque... Exatamente. Porque, meu, ele derrubava um, vinha outro... Tanto é que, meu, acho que, quem derrubou mesmo o final, acho que foi o Golias, cara. Golias que deu a surra que derrubou o cara de vez, né? O Cavaleiro Negro também, ele pegou uma técnica, né? Uma mais pensante, uma habilidosa, que era a jaqueta amarela, junto com o Mr. Hyde, né? A Mônica, ele atacou com um personagem específico para atacar ela, para acabar com ela. Então ele exatamente pensou em cada momento. Mas enfim, a edição 275, a gente tem o quê? Um monte de heróis já preso, ou amarrado, ou preso em dimensões negras por aí. E aí o Zemo começa a se impor pro Capitão América, né? Começa a querer humilhá-lo, né? Como falou o Felga aí. Enquanto ele tava tentando manter a prisão, a mansão presa, né? E aí já tinha todo um plano de escape, por aí vai, caso acontecesse algo de errado. Ele começou a bater no Jarvis, porque ele sabia que se batesse no Capitão América, a estrutura do Capitão América, a personalidade dele, não ia se abalar. Começou a bater no Jarvis, e o Capitão América assim... Não faça isso, Zemo. Você está seguindo por uma linha muito ruim, bababá. Aí, porra, você não se abala? Aí começou a pegar a foto que o Capitão América tinha, a última foto que ele tinha com o Buck. Rasgou. Ali, Zemo, você está tentando acabar com... me desestruturar? mas não vai conseguir, não pense que vai, enfim. E o Zemo já ficando meio puto, né? Aí o Zemo perdeu a linha, sabe uma coisa? Mr. Hyde, mas salva o Jarvis, mas salva de um jeito como se não houvesse amanhã. Aí foi quando o Capitão América começou a sentir, né? Ah, o Zemo também explicou rapidamente como é que ele conseguiu escapar da outra vez, né? Que ele disse que a madame, a madre superiora, não matou ele definitivamente, né? E enquanto isso, os outros vilões estavam interessados em quê? Em pilhar a mansão, né? Vale ressaltar, pensei, o que é que os outros vilões ganham? Pô, eles estavam roubando a mansão. Estavam destruindo, pegando coisa, botando no bolso, sabe? É, cada um foi pela sua índole, né? Tinha uns que estavam lá mais pela fusaca mesmo, mas tinha outros que estavam querendo ganhar algum ganho, né? Enquanto isso, a Vespa levou o Hércules pro hospital. O Hércules estava mal pra caramba, chegou a supostamente morrer, né? Deu aquela marquinha lá de pi. Aí depois deram um jeito de voltar atrás, porque ele parece que só tinha uma batida de coração a cada não sei quanto tempo. Era tipo, deve ser a coisa da filosofia dos deuses, mas ele tá um pouco vivo, deixa ele, né, vivo, né? E ela recebeu a ajuda do Homem-Formiga, do Scott Lang, não do marido dela, né? Que aí foi lá meio que prestar as condolências pra ela, do que tava acontecendo e tal. Se lamentar, porque o sistema de segurança da mansão foi ele que armou, né? Tipo, e fez merda, né? E no meio do caminho, o Zemo pediu pro Homem Absorvente, junto com a Titânia, invadir o hospital. Não, vamos terminar o serviço, vamos acabar com o Hércules. Enquanto isso, ele ficava lá, né? Se aproveitando, se gabando de tudo, né? O velho escudo dele, né? Tô vendo em outra página aqui que não foi só a foto do Buck. O velho escudo dele. O Mr. Hyde amassou, né? Ele tava querendo acabar moralmente e psiquicamente com o Capitão América, né? Enquanto isso, tanto alguns heróis dentro da mansão, quanto alguns heróis colegas ou ex-colegas de equipe fora, começaram a pensar assim, pô, a gente tem que dar um jeito de ajudar aqui. O Cavaleiro Negro, ele tava tentando convocar a Espada Ébano pra perto dele. Só que ela tava, tipo, num campo um campo de contenção, né? Como é o nome? Armador tava mantendo, né? A Mônica Rambeau, ela tava tentando, de alguma maneira, conseguir uma saída naquela dimensão negra que ela tava. Então, de vez em quando, ela viu uma fonte de luz assim se abrindo. Aí ela ia e aí, de uma hora fechava, ela disse, putz, o que é que tá acontecendo? Aí, engraçado que, em algum momento, ela vê outra luz surgindo, ela vai com tudo, e ela consegue sair, e ela sai de dentro do Mortalha, que é um personagem da Marvel que usa a dimensão negra como poder, né? É como, fica como se fosse o seguinte, cada momento que eles usam poder, tipo, o manto abre o seu manto, o Mortalha usa seu poder, ou abrisse uma passagem, um buraco da dimensão negra pra poder sair. Então foi meio que essa brecha que a Mônica usou pra poder escapar, né? Bom, e aí nesse meio do caminho, na edição 276, depois deles conseguiram derrubar a Titânia e o Homem Absorvente que estavam invadindo o hospital, a gente vê a Vespa conseguindo reunir parte dessa equipe, né? A Mônica Rambeau volta pra falar com ela. Em outro canto, o Thor também aparece. Acho que houve uma convocação dela. O Homem-Formiga se oferece pra poder ajudar. E meio que lateralmente, sem ter nada a ver, o Dr. Druida, que era um ex-vilão, acho que ele só tinha aparecido como vilão até então, dos Vingadores, mas ele depois se converteu e por aí vai, fica compadecido pela situação, diz, eu vou ajudar os Vingadores, vou tentar entender o que tá acontecendo. Aí ele veste a roupa dele, né, o manto... Ficou, foi sentido que não foi chamado pelo Zemo. Pode ser. Aí não ele... me chamou não, tá. Aí ele vai. Vale ressaltar que não é só a formação nova que tá surgindo aí que ajuda a derrubar, digamos, os vilões de novo, não. A própria equipe do Zemo tava meio que desestruturada, né? A Rocha Lunar e o Zemo estavam entrando em conflito por questão de que um não confiava no outro e pra ter o controle do Blackout. É tanto que o Zemo desenvolveu um dispositivo dentro da tiara dele pra poder fazer o mesmo tipo de controle em cima do Blackout que a própria Rocha Lunar tava fazendo. A Jaqueta Amarela não tava gostando muito dos abusos, tava achando que tava passando dos limites e tava achando que Zemo poderia em algum momento descartar ela, porque tava descartando muito personagem, tipo, tava vendo que Zemo tava usando as pessoas e não se importava se eram presas, se elas apanhavam e por aí vai. meio que eram pecinhas no tabuleiro dele. E ela falou, ih, eu não vou ficar tão fiel a esse cara não, né? E aí, dentro da mansão, finalmente há uma desestruturação da parte energética lá. Eu não sei o que foi que alguém mexeu numa parada de energia lá que desativou o campo de força que o desarmador tava mantendo a espada do Cavaleiro Negro. E aí o Danny Whitman consegue convocar a espada. E aí, tanto internamente quanto externamente, começou a revirar a volta do jogo, né? O Danny Whitman escapou, libertou o Capitão América, conseguiu os dois juntos bater no Mr. Hyde. A Vespa conseguiu entrar na mansão, junto com a ajuda da Mônica Rambeau. O Dr. Druida, de alguma maneira, também estava estudando aquela barreira mística do Blackout lá e conseguiu desfazer ela, desmontar ela. Meio que o Dr. Druida meio que tava meio, até então, não era um lado bem definido, não. Ele meio que tava aqui curioso, né? Tanto que ele desfez a barreira, a primeira coisa que chamou a atenção dele era o Blackout que tava lá em cima, tipo, lá atrás, na cobertura. Quem é que tá fazendo isso? Aí esse cara, aí começa a querer tentar estudar o cara, né? Enfim, aí tem o Thor entrando com tudo na mansão, se junta com o Capitão América. Enfim, aí eles começam a reverter o jogo, né? O Zemo vendo que já tinha perdido alguns parceiros ali e a estratégia dele tava indo por água abaixo, aí começa a manter um plano pra começar a fugir dali, né? Meio que contacta a Jaqueta Amarela, pede pra ela arrumar o helicóptero de fuga deles, que ele ia tentar achar o Blackout e a Rocha Lunar pra fugirem dali, né? Só que a Rocha Lunar já tava tretando com a Mônica Rambeau, a briga das duas disparou pela cidade de Nova York afora, o próprio Blackout foi meio que apagado pelo Dr. Druida. Enfim, o Zemo tava perdendo o jogo, né? Aí a gente finalmente vai se encaminhar pra edição 277. Então, o plano do Zemo, ele sempre foi esse plano meio mirabolante. É uma coisa que, por mais que tenha alguns problemas com ele no MCU, ele é fiel ao personagem desse jeito aí. Aqui ele criou todo esse ponto, você falou aí durante o programa, que ele sabia que ele não ia aguentar muito tempo, porque ele sabia que se chegasse pelo menos um dos personagens principais lá, dos Vingadores forte mesmo, o plano dele ia pra água abaixo. E é o que acontece, tipo, quando o Thor chega, Mr. Hyde tenta derrotar, dá uma cabeçada e desmaia. Ele vai derrubando a grande demolição. Uma coisa legal é que nessa época aqui, a cronologia era em tese tão bem amarrada que quando o Thor aparece, aí tem um recordatório aqui falando que essa história tem lugar entre as páginas 5 e 7 do Thor. Não é nem histórias, não é nem edições, é nas páginas, entre páginas acontece essa história e ele volta pra lá. Isso se chama Mark Grunewald vivo. É. Porque o cara era uma enciclopédia. Aí tem isso, ele tem o Cavaleiro Negro voltando, os caras vão tentar dar um blackout no blackout lá, por isso que libera a espada do espada justiceira lá do Cavaleiro Negro. Felga, quer falar alguma coisa aí? Não, essa parte aí, né, que vamos dizer assim, é a parte, vamos dizer assim, o ápice do plano, né, do Zemo, né, e também a parte mais brutal, né, o espancamento do Jarvis, né, é um negócio assim. Assim, não é aquela coisa explícita que aparece hoje nos quadrinhos e tal, mas ainda assim é uma cena bem pesada. Porque você vê, tipo, um senhor lá apanhando, assim, cara, de uma forma descomunal, é desumano mesmo, né? É, e é uma coisa que fica por bom tempo, né? Ele fica mancando com o bengala. Demora um bom tempo. Edições depois, ele tá dentro do hospital numa cama. Depois de acabar essa saga. Foi, acho que assim, se ainda, pelo menos, se ainda é uma cena que choca, né? Imagina na época, né? Então, aí todo mundo, e é meio que, como se fala, Jaqueta Amarela vendo. Pô, esse cara é psicótico, né? Louco, né? Descarta e também assim, né? Vai descartando, né? As pessoas, mas ao mesmo tempo também ele era isso, né? Psicótico, sádico. E você vê aí que, e assim, a Vespa tentando organizar lá, né, algum contra-ataque, né, porque ela não achava ninguém. No final das contas, o contra-ataque foi ela, o Homem-Formiga, deu sorte do Thor ter voltado, né, pra servir de força bruta nessa, né, e aí conseguir trazer, né, pro jogo, e a Mônica também voltar, né. Também destaque, acho que pra nessa aí, é a briga da Mônica com a Rocha Lunar, né? E sim. Também foi uma briga bastante violenta, né? A Rocha Lunar quase que morreu nessa, né? Nessa briga com a Capitã Marvel, né? Ela caiu no meio do voo, né? Ela isso. Parece que não tinha todos os poderes que a gente conhece que ela tem hoje mesmo, não. Então quando ela despencou no meio do voo, ela caiu de um mau jeito que quebrou o pescoço. mas não de um ponto que deixa ela paralítica, era só não podia se mexer. E aí a Mônica falou, calma, respira que você tava meio ferrada. Mônica sempre boazinha nessa época aí, pelo menos. Acho que a Mônica de hoje em dia não ia ser assim, não. Não, então, a Mônica ali era, vamos dizer assim, o símbolo de heroísmo, porque ela não, que ela não chegava nessa, num nível de violência, né? E até pra contrapor um pouco a violência dos vilões, né? Porque realmente, o Zemo propôs, né, o seguinte, né? Invadam a mansão, façam o que vocês quiserem, né? E ele também tinha interesse, tanto ele quanto o Fixer, nos arquivos, né, do Homem de Ferro que tinha na mansão, né? Ah, é, vale dizer que eu não detalhei isso, né? Cada um tinha seu interesse próprio ali. O Zemo queria realmente as informações ali e o armador, né? Isso. O Magaren lembrou aí a tradução. Isso. Ele teve acesso a isso. Só que é uma coisa que até que eles demoraram, né? Não foi só um armador, não. Acho que a jaqueta amarela também estava tentando ajudar. Ela estava cheia de proteção ali, que eles estavam demorando para ver se conseguia isso. Exatamente. Enquanto isso, os outros vilões, né? Principalmente Gangue da Demolição, Golias, Mr. Hyde, só queria saber de destruição. Os caras estavam destruindo o que vinha pela frente, né? Não, mas estavam roubando também. Tem hora que eles veem que eles estão roubando coisas, né? Não, é, mas assim, até acho que tem até um comentário falando assim, isso aqui só tem mobília velha, não, cadê a grana, cadê... É, então. Né? Bom, a edição 277 aqui, já concluindo a saga, o arco, sei lá, aí a gente já vê que a maioria dos vilões... Agora que existe uma estratégia do outro lado, né? Acabaram sendo derrubados, né? A Gangue da Demolição. O Thor fez uma contra-magia com a magia do Loki, né? Que vale que ressaltar que nessa época, antes só o Demolidor com aquela barra dele que tinha um poder divino que o Loki deu, né? Só que em algum momento dessa história, o Loki fez com que todos a Gangue da Demolição tivesse também a sua arma poderosa, ele tivesse poder também. Só que aí o Thor usou o martelo para reverter isso. E todos os poderes da gangue voltaram pro Demolidor. E eles viraram humanos normais. É, destruidor. É destruidor, né? Destruidor. Ah. Demolidor é o... Enfim. O Golias também acabou apanhando do Thor. O Capitão América, assim, batendo depois sozinho no Demolidor, do Destruidor tava dando conta. A Mônica, como você falou aí, correu atrás da Carla. A Jaqueta Amarela... Viu que tava sendo cercado, falou, eu não vou nem lutar, bicho, que eu não sei como entrei de gaiata nessa, toma, tirou o capacete e se entregou. Então tinha membros que foram fugindo, a estratégia do Zemo, ele já esperava até por isso, já tava indo por água abaixo, ele só queria fugir agora nesse momento, que eu acho que o principal intento ele já tinha feito, que ele conseguiu de fato humilhar e vencer, entre aspas, os Vingadores até aí. O que ele não esperava... Ele podia ter matado todo mundo, mas resolveu que preferia jogar de igual por igual do que vencer o campeonato, né? Sim. Não vi esse paralelo. É igual o Dick Vigarista que para na linha de chegada para fazer a armadilha. Mas enfim, lá na cobertura, o Zemo acaba topando com o Dr. Druida pela posse do Blackout, né? Meio que os dois ficam brigando lá. Blackout acaba sofrendo um nocaute e apaga no chão. Aí chega já os Vingadores todos pra cercar o Zemo, né? Ele não conseguiu nem escapar como ele queria. A Mônica chega, ela tenta atirar na Mônica. A Mônica dissolve as armas dele. E aí o Capitão América chega e fala assim, não, agora deixa só eu e o Zemo, que eu sou o meu vilão, é eu e ele, acabou-se. E aí, dessa vez, ele sempre teve uma consideraçãozinha pelo Helmet, né? Dessa vez, não, vamos brigar, porque você não quer brigar comigo, vamos brigar de igual pra igual. Porque agora você passou do limite, seu caba safado. Não basta o que seu pai fez com meu amigo e matou, você vem querer me machucar, machucar meus amigos, machucar meus colegas de equipe, quase mato o Hércules. Então vamos partir pra porrada. Aí começa a briga dos dois, né? Zemo, é engraçado que sempre parece que acontece isso. Zemo tá prestes a cair pra se ferrar o Capitão América. Calma, Zemo, me dá a mão. Não, a mão, porra, eu prefiro morrer. Aí ele se joga. Isso tem mais de uma história dessa época. O Zemo nunca aceita pegar a mão do Capitão América e se mata, entre aspas. Aí ele se joga, meio que cai lá embaixo, de uma altura de 2-3 andares. Se não tinha morrido antes em nenhuma aventura, não era agora que ia morrer, né? E aí a gente supostamente acha que ele foi preso aí, né? A gente não sabe por um bom tempo o fim do personagem. E aí a gente vê um leve sabor de vitória, os Vingadores tentando entrar na mansão, os feridos sendo recuperados, os Jarvis sendo levados para o hospital, os caras entrevistando, não, a gente conseguiu, o vilão quase pega a gente, mas no final a gente venceu. Mas aí, quando tá entrando lá nos aposentos do Capitão América, eles encontram o Steve Rogers no chão, chorando porque o Barão Zemo, né, em determinado momento, entrou nos aposentos dele, arrebentou um monte de lembranças que ele tinha guardado no baú da época. É, imagine que, enfim, agora faz muito mais peso isso aí, né? Mas era uma questão de décadas, né? Agora é quase um século, se você fosse ver, de coisas guardadas, né? E aí ele destruiu a bola de beisebol que ele tinha guardado, assinada pelo Baby Root, que é um jogador de futebol americano bastante conhecido. A única foto que ele tinha da mãe dele, o Zemo rasgou. Ele rasgou todas as memórias, todas as lembranças que tinha do Capitão América. E apesar do Capitão América a todo momento se parecer forte na frente dele, ele agora começa a chorar e fica abalado emocionalmente. Que era uma coisa que se fosse agora, o Zemo só precisava ir abrir esse baú que as coisas iam se desintegrar, dado o tempo. O fato do Steve não ter uma noção de conservação de coisas velhas. Mas aí o grande lance é o seguinte, apesar do Zemo não poder saborear o fato de ver, porque ele a todo momento quer ver isso, ele queria ver o Capitão América ao quebrado, desestruturado, né? E ele fica brincando lá em cima da mansão. Por que você não. Por que você fica se mantendo forte? Eu quero ver você quebrar, se lamentar, fique com raiva de mim. E o Capitão América austero, né? Assim, não, mantendo aquela posição dele, né? Mas aí quando o Zemo é preso depois de cair do teto e tal, aí ele, sozinho, ele baixou a guarda e lamentou. E é por isso que o pessoal, assim, gosta tanto dessa história, porque é aquela coisa, apesar de o Zemo não ter o gosto de saborear essa vitória, ele venceu, né? Porque ele conseguiu desestruturar o Capitão América como era o plano dele, né? O principal plano dele aqui. Então, gosto dessa história, principalmente desse finalzinho, assim, que, como você falou, os Vingadores já enfrentaram o espaço, já foram pro espaço, pro inferno, pro Diabo 4, enfrentaram muitas lutas poderosas, mas... Viagem no tempo... É, essas coisas tudo, Kang de viagem no tempo, mas essa luta é uma coisa que atingiu, eles conseguiram, foram derrotados moralmente, senão... É, até fisicamente também, o Hércules tá quebrado, o Jarvis só não morreu porque ele já tinha medo dos Vingadores, e eu tô falando sério, porque lá no MC2, lá, um zilhão de anos depois, o único que sobra lá é o Jarvis... Sim. Ele tá lá ainda. Tem essa coisa dele destruir a memória, o que o Capitão América... Que na época não tinha negócio de internet, você poder recuperar a foto tão fácil. Tem que ressaltar, né? Que a maioria do pessoal fala assim, pô, mas não tem como reestruturar essa foto. Não, a gente tá falando algo dos anos 80. A gente tinha máquina fotográfica, ele podia ter tirado uma foto da foto. Mas aí não era foto mesmo, né? É igual você ter um scan da revista, não é como você ter a revista. É foto da foto, chama-se backup. Ou cópia, Ctrl-C, Ctrl-V. Existia xéricos e mimeógrafo. Paulo, tá bom. Existe o contexto emocional da coisa. Saiu falando, veio o cheiro de cachaça na cabeça. E eu falar em cachaça, me perdi o que eu tava falando. Vale citar que quando eu li essa história pela primeira vez, eu li nas revistas do Capitão, lá na época de Abril, que inclusive é em duas revistas do Capitão América. A quebra quando a Vespa fala chega de sofrer, vamos partir pra porrada. Tem a grande questão que eu tenho é se na revista da Abril a Capitão Marvel apareceu. Ah, dessa vez sim, porque ela já existia. A pessoa, coitada. Dessa vez já existia. Acho que tá aparecendo. Acho que a única coisa que não aparece é porque a Abril não publicou essa história do Homem-Aranha que a gente falou aí. Acho que eles mudam o diálogo do. Quando o Zemo fala com o Homem Absorvente e a Titânia pela TVzinha lá. Uhum. Como abriu, pulou, eles não falaram que eles foram lá no aeroporto. Enfim, é uma história que eu gosto, é a minha história preferida dos Vingadores. Falei, foi uma história, uma derrota moral. Por mais que o Zemo planejou tudo bem, ele não tinha muita esperança de ficar muito tempo, como eu falei já várias vezes durante o programa, se os maiorais chegassem. Mas o momento dele lá, ele curtiu, ele saiu quebrado aqui, mas ele volta como sempre. É uma história que eu gosto e que se for pra recomendar alguma história dos Vingadores, eu recomendo essa aqui, que é muito bom. Exatamente. Felga? É, o final, cara, ele realmente é assim, acho que tem duas grandes cenas dessa história. É do Jarvis, né, de impacto emocional, do Jarvis e essa no final, cara, porque realmente o Capitão Aguém curou e no final o cara desaba, né, o cara se segurou o que deu, né, até pra manter a moral da tropa e tal, mas, cara, ali desabou, né, foi assim, ficou extremamente vulnerável, né, e cara, realmente, assim, mesmo que hoje tenha backups, não sei o que e tal, cara, ali era o que você falou, meu, era uma bola de assinada, é uma raridade, cara, um negócio, um tesouro mesmo. Só que o negócio é que o cara é amigão de vários viajantes do tempo que podia arrumar 50 bolas iguais a essa. Paulo, a questão, Paulo, que você entende muito bem, é que tem várias coisas, aquele bagulho, ele citou algumas, que são valores emocionais de uma época que ele não vai viver mais. E olha que, assim, o dele é algo que ele, o Capitão América, é algo que já perdeu o passado dele, quando foi congelado. Ele se deslocou, tudo bem, que na época não fazia muita diferença, que era anos 40, anos 60 que ele foi. Vai, 20 anos, né? 20 anos, mais ou menos, de descongelado, de um para outro. Mas agora, mais ainda. E aí, aquelas coisas dele eram poucas, sabe? Ele não tinha... Era as últimas lembranças. Era a foto da mãe... Mas sabe o que é engraçado, Coveiro, que tu acabou de me lembrar? Como a gente mencionou mais cedo, eu reescutei os podcasts anteriores da fase do Englehart, do Stern, e neles é mencionado pelo menos duas vezes em que é dito que o Steve Rogers, as memórias dele tendo aquela época, são fraudadas por algum dispositivo de segurança estilo Wolverine, ou seja, o que ele lembra não é verdade. Aí depois, o que ele lembrava também não era verdade, por outro motivo. Aí depois, o que ele lembrava não era verdade. Aí depois veio o nome do Spencer e disse, não, na verdade, ele sempre foi nazista, uma coisa assim. Ou seja, quem garante que essas memórias aí são reais? Porque o cara tem mais implante de memória que o Wolverine. Bom. O final, ele é impactante. Porque ali ele tava vendo esse pequeno universo foi destruído, né? Essa foi a grande vitória do Zemo, né? Tudo bem, ele depois levantou, a Mônica foi lá, falou, meu, frente, vamos tentar coisa, temos os cacos aqui pra recolher, né, Jarvis, o Cavaleiro Negro também tava mal, mansão destruída, né, a gente precisava, né, e precisava dele, né, poder reorganizar, né, essa situação, né, então... Mas ali acho que são essas duas grandes cenas de impacto, eu acho. Acho que a questão do Jarvis, né, pela brutalidade, e assim, é uma brutalidade que não é explícita como é hoje, né? A gente vê quando tem espancamento, até tava vendo, por exemplo, vamos pegar o Invencível, né? A série aqui da Amazon, baseada nos quadrinhos do Robert Kirkman, lá tem, você tem esses espancamentos com explícita e tal. Mas esse do essa aqui do Jarvis, cara, não é uma coisa assim tão explícita hoje, mas é uma coisa de impacto. E essa cena, cara, do Capitão chorando é de cortar o coração, cara. Você olha assim e vê, tipo, o cara conseguiu, destruiu o homem, né? Deixou o cara, né, com frangalhos, né? Então, vê só, não só a gente, depois de anos, tá aqui elogiando esse arco de histórias, né? Como também na época, o Roger Stern, numa pequena recapitulação que ele fez aqui na edição que eu tenho, que é uma edição de um cadernado de 1998, ele lembra de que recebeu muitas cartas, porque muita gente ficou impactado com a história, o poder que a história tinha, foi emocionalmente muito apelativo, né? Ele fez questão de lembrar aqui que numa dessas cartas, que foi muito elogiada na época, que elogiou muito a história pra ele na época, foi de um leitor chamado Kurt Busiek que ficou fascinado por essa história. E ele brinca até, né, que anos depois, quem imaginaria que esse leitor, esse rapaz, esse jovem Kurt Busiek iria estar fazendo uma história sobre os mestres do terror, algum desses personagens, inclusive, que estavam nessa história aqui, e criando aquela surpreendente virada dos personagens Thunderbolts, que quem leu essas histórias nos anos 2000, né? Do 99, 98, 99 para 2000... 97 começou. 97, né? Marvel 97. Fica até fascinado, assim, porque foi um choque grande. A gente não tinha internet pra spoiler nada pra gente. A gente lia o que tava realmente, mesmo sendo 4 anos de fazado, 5 anos de fazado, a gente lia e se surpreendia com o que chegava na mão da gente na banca. E foi um choque pra gente ver isso. E é muito curioso você ver que o leitor, né, que era o Kurt Busiek, acabou virando roteirista da Marvel, e bem novinho, tá, uma das primeiras histórias dele realmente foi o Thunderbolts pra Marvel. Aproveitou essa história, que talvez tenha sido a favorita dele, como tá sendo de muita gente, do Magari, é uma das minhas favoritas também aqui, para criar esse grupo que até hoje perdura, e que tem um impacto grande na Marvel. Então, ao mesmo tempo que a Under Siege, ela tem seu impacto, mais ainda ela teve ao criar os Thunderbolts. Ela acaba sendo a semente para o Thunderbolts. E é por isso que a gente meio que vai acabar o podcast aqui, quando a gente fala dessa grande vitória do Zemo, que é um podcast que seria focado nesse comecinho. Porque a partir daqui, o que vem a seguir é uma outra história para o Zemo, é uma outra estrutura que é montada para o personagem. E já que fala de Thunderbolts, a gente merece fazer um podcast sobre esse começo do Thunderbolts. É, pelo menos a fase do Thunderbolts, que é feita pelo Busiek. Sim. Com o Mark Bagley. São mais ou menos umas 30 edições que vale muito a pena a gente fazer. E a gente vai se comprometer aqui hoje de fazer esse podcast no futuro, certo? Eu me comprometo só quando depois de a gente gravar o do Nat Grey. A gente vai conversar futuramente sobre isso, Paulo. E aí, só pra deixar como epílogo, eu vou deixar dizer que a história, antes do Thunderbolts começar, o Zemo volta pelo menos duas vezes. Ele não vai trabalhar muito isso, que nem são histórias muito boas assim, tá? Mas quem for curioso para saber o que acontece com o Zemo logo depois que ele cai desse prédio, ele realmente é preso, depois ele escapa. E tem mais dois arcos de história. Um deles é o arco de histórias que começa na Capitão América 357, vai até 360 e pouco, 62, por aí. E que ele junta-se com o Batroc. Olha aí, referência aí com Falcão e Soldado Invernal. Ele se junta com o Batroc e com a equipe do Batroc, lá chamada Brigada Batroc, para recuperar as joias das gemas do Ulysses Bloodstone, que é aquelas joias que davam poder de viver para sempre do Ulysses Bloodstone, para tentar reviver o pai dele. Aí ele sai por mais ou menos umas 5 edições, sei lá, recupera ao longo do mundo ele, o Batroc e o Capitão América tentando impedir ele. Vale ressaltar, foi mais ou menos nessa época que o Capitão América estava começando a sentir falha no corpo dele, tá? E aí ele ressuscita momentaneamente o Reinit Zemo, só que o Reinit Zemo, a princípio, não é o Reinit de verdade. É como se fosse uma força de poder que só tomou o corpo do esqueleto que voltou a ter vida do Zemo, do velho Zemo, né? E ele começa a agir de uma maneira bem demoníaca, assim. E aí ele até desconsidera o filho. Aí o Zemo meio que desencana. A partir daí, o Zemo desencana com essa história de louvar tanto o pai, de lamentar, de querer se vingar tanto o pai. Porque ele fica meio assustado com aquela ressurreição, que aí a gente fica naquela dúvida. Era o Zemo pai mesmo sendo filha da puta? Ou era um ser demoníaco? Fica aquela coisa meio no ar. E aí, uma história um pouquinho fraquinha, porque acho que é a pior fase mesmo do Capitão, que é a 481 e a 484, são mais ou menos umas 4 edições. O Capitão América tá praticamente prestes a usar aquela armadura, não sei se vocês lembram daquela armadura. No final da história, no final da revista deles aqui, no abril. Tá quase lá, aí ele precisa de ajuda, ele tem dois personagens que meio que ajudam ele, que é a Espírito da Liberdade e o Jack Flag, meio que ficam sendo os dois Bucks dele, né? E aí o Capitão América vai atrás do Zemo. O Zemo supostamente casou com a Baronesa Zemo, que a princípio o Armin Zola ressuscitou o pai dele, as ondas mentais do pai dele, botou numa mulher, que é a Rick Zemo. E aí ele casou com o pai dele. Assim, vamos... Depois a Rick desmente, que não é bem assim a história. Mas não, pessoal, olha, é esse podcast que o Coveiro quer que a gente grave, do Grunwald. É isso que ele quer que a gente fale durante 4 horas. Calma. Não, esse aí não é na parte dos Thunderbolts, não. Não, isso aí é antes. A Baronesa Zemo é a Rick Zemo. Quando ela aparece a primeira vez, a história é que o Armin Zola pegou as ondas mentais a cópia do Barão. Do Barão Zemo Reint, né? O pai, o velho pai, e botou nele, mas ele era como se fosse uma mulher que pensava como pai. Não é que era o pai, sabe? É dúbio. Aí fica tão feio quando o Zemo casou com ela, ela fala agora que não era bem assim, né? E aí a história é mais esquisita ainda, porque o Zemo quer agora não pensar no passado, não quer mais essa de se vingar do passado. Feliz que casou com a Reint. Ele simplesmente adota 25 crianças arianas, só que ele sequestra crianças, e vira 25 pequenos zeminhos. É a história mais doida que eu já vi, né, do Capitão América. Não, tem pior, tem pior. Mas é engraçado e é doido ao mesmo tempo. O Zemo nessa história, ele tá mesmo nessa vibe de criar os meninos. Só que quando o Capitão América vai lá pra tentar voltar com os meninos pra casa, né, vocês foram raptados, ela vai celebrar, tal, não sei o quê, não sei o quê. Os meninos, não, o Zemo é nosso pai. Aí começa a atacar o Capitão América, ataca ele, ataca a Diamond Black, a Diamond... como é o nome dela? É a Cascavel, eu me esqueci o nome em inglês. Aquela ficou namorada do Capitão América na fase do Mark Gruenwald, né? E aí, né, no meio dessa história aí, o Zemo descobre que a Reiki não é tão boazinha assim, né? A Reiki, no meio do caminho, tava achando que o Zemo não tava honrando o legado do Zemo, tava pensando em trair ele, meio tava que... Tava dando ele... couro. É. Ela confessa pra Superia que tá pensando em trair o Zemo, que o Zemo ia gostar dessa história de ser pai de família, que porra é essa? E aí o Zemo ouve pelas paredes, vai querer tomar satisfação com ela. Aí ela fala, não, Zemo, não é bem assim. Eu só fingi pra Superia que era... que eu tava falando isso pra enganar ela. Aí o bobo acredita. Vale ressaltar que nessa história todinha, o Zemo tá com o rosto consertado, né? Porque o Zemo, quando caiu naquele adesivo X lá, na primeira aparição dele, ficou todo deformado, né? Ele tá usando máscara, mas embaixo da máscara tá tudo deformado. E aí, em um determinado momento, as crianças veem o rosto dele sem a máscara, fica todo mundo meio apavorado, espirraiada. Enfim, o Zemo acaba essa história supostamente morrendo também. Porque cai ele e cai a Baronesa Zemo dentro de um tanque de adesivo X de novo. Só que era, dessa vez era fake. O Capitão América descobre, torna o barril, os dois saem e são presos, tá? É presa a Baronesa e ele. E daqui pra frente a gente não ouve mais falar sobre essa Baronesa, mas nunca mais. Lá pra frente, no meio das histórias dos Thunderbolts, pra não ficar aquela coisa fechada, o Zemo diz que a Baronesa morreu na prisão. Adoeceu e morreu na prisão, tá? Meio que foi o jeito mais pra frente, não sei nem se era o Kurt Busiek que na época que deu essa desculpa, mas o Kurt Busiek que meio que ignorou essa história aí do meio, porque ela era horrível. Horrível, horrível, horrível. E aí pro Busiek, lá pro Thunderbolts, o que vale é o Zemo que acabou de ser preso lá dos Vingadores depois de Under Siege, né? Basicamente aquele espírito do Zemo que planeja e que quer vencer. Não esse Zemo meio imbecil que apareceu aí no final. Mas isso era apenas um epílogo, tá? O nosso podcast acaba aqui, meio que deixando aquela pontinha solta no ar para um possível episódio do Thunderbolts. E assim a gente encerra por aqui. Obrigado mais uma vez por vocês que participaram aí do nosso podcast, vocês que nos ouviram e, obviamente, a gente não tava falando de Zemo aqui à toa. Próximo Nominata 66, vamos falar de Falcão e Soldado Invernal. Até lá. Este podcast é um oferecimento do site Universo Marvel 616. Acesse www.marvel616.com.